Fechei 65. A 6 de janeiro, Michael foi transferido da unidade de cuidados intensivos para um quarto particular normal. Ryan foi visitá-lo, aparentemente muitíssimo confuso e pouco à vontade em relação às mensagens que tinha de transmitir. Usou do maior tato possível. Rowan estaria ausente por tempo indefinido. O seu paradeiro exato não era conhecido, mas tinha estado em contacto frequente com a Mayfair and Mayfair através de uma sociedade de advogados em Paris. A posse absoluta da casa de First Street iria para Michael. Ninguém na família deveria impugnar o seu direito pleno e exclusivo à propriedade. Devia ficar nas suas mãos e apenas nas suas mãos até ao dia em que ele morresse, altura em que reverteria, segundo a lei, para o legado. Quanto às despesas de subsistência de Michael, ele teria carta branca, na medida em que os recursos de Rowan permitiam. Por outras palavras, teria todo o dinheiro que quisesse ou que pedisse, não sendo estabelecido qualquer limite. Michael não disse nada ao ouvir isto. Ryan assegurou-lhe que estava ali para cumprir o menor desejo dele, que as instruções de Rowan eram detalhadas e explícitas e que a Mayfair and Mayfair estava preparada para as cumprir ao pormenor. Quando Michael estivesse apto a regressar a casa, seriam feitos todos os preparativos para o seu conforto. Ele nem sequer ouviu a maior parte do que Ryan lhe estava a dizer. Não havia a menor necessidade de explicar a Ryan ou a qualquer outra pessoa a imensa ironia desta viragem nos acontecimentos, nem como os seus pensamentos se centravam, dia sim, numa neblina drogada, em todos os acontecimentos e viragens da sua vida, desde o tempo das suas primeiras recordações. Quando fechava os olhos, voltava a vê-las, a todas, no meio das chamas e do fumo, as bruxas Mayfair. Ouvia o rufar dos tambores e sentia o fedor das chamas e ouvia o riso estridente de Stella. Depois tudo isso desaparecia. O silêncio regressava e ele via-se, na sua infância, andar por First Street nessa noite longínqua de terça-feira de carnaval com a mãe, a pensar: ah, que linda casa! Passado algum tempo, Ryan parou de falar e ficou pacientemente sentado no quarto a observar Michael, obviamente com uma série de perguntas no espírito que, no entanto, temia fazer. Michael perguntou se a família detestava que ele ficasse com a casa, se queriam que ele desistisse dela. Ryan explicou que de forma alguma e que esperavam que Michael vivesse na casa e que esperavam que Rowan regressasse, que pudesse haver uma espécie de reconciliação. E depois Ryan pareceu sem saber o que dizer, embaraçado e óbvia e claramente perturbado, disse numa voz sentida que a família simplesmente não entendia o que tinha acontecido. Ocorreu a Michael uma série de respostas possíveis. À distância e com frieza, imaginou-se a fazer comentários misteriosos que enriqueceriam as antigas lendas da família, obscuras alusões ao número 13 e à porta e ao homem. Comentários que seriam discutidos talvez durante anos e anos, nos relevados e nos jantares e nos velórios. Mas era impensável fazer isso. Na realidade, era absolutamente crucial manter o silêncio. Depois ouviu-se a si próprio dizer, com extraordinária convicção: Rowan voltará. E não disse mais nada. No dia seguinte, de manhã cedo, quando Ryan voltou, Michael fez-lhe um pedido: que a sua tia Viv se mudasse para a casa, se quisesse. Não via qualquer razão para ela ficar sozinha no apartamento na avenida. E se Aaron pudesse ser seu convidado, isso torná-lo-ia muito feliz. Ryan entrou então numa longa explicação jurídica, confirmando que a casa era de Michael e que ele não precisava da autorização ou aprovação de ninguém para levar a cabo o seu menor desejo relativamente a coisas de Fast Street. A isto Ryan acrescentou a sua própria recomendação de que Michael recorresse a ele para absolutamente tudo. Por fim, no silêncio que se seguiu, Ryan abriu-se. Disse que não compreendia em que é que ele e a família tinham falhado em relação a Rowan. Rowan tinha começado a retirar enormes quantias de dinheiro do seu controlo. Os planos para o Mayfair Medical tinham sido suspensos. Ele simplesmente não conseguia compreender o que se passara. Michael disse: a culpa não foi sua. Não teve nada a ver com isso. E passado muito tempo, durante o qual Ryan ficou ali sentado, aparentemente envergonhado da sua atitude e com um ar confuso e derrotado, Michael voltou a dizer: ela voltará, vai ver. Isto não terminou. A 10 de fevereiro, Michael teve alta do hospital. Ainda estava muito fraco, o que era frustrante para ele, mas o coração tinha tido melhoras significativas. A sua saúde em geral estava boa. Foi para a parte alta da cidade numa limusina preta com Aaron. O motorista era um negro de pele bastante clara, chamado Henri. Queria viver na garçonnière das traseiras, por detrás do carvalho de Deirdre, e que trataria de tudo para Michael. O dia estava límpido e quente. Tinha voltado a haver um período de frio intenso logo a seguir ao Natal e várias chuvadas torrenciais. Mas agora o tempo parecia de primavera e as azáleas cor-de-rosa e vermelhas floriam em toda a propriedade. A oliveira tinha recuperado todas as suas belas folhas verdes a seguir à geada e os carvalhos começavam já a ter uma nova cor viva. Toda a gente estava contente, explicou Henri, pois a terça-feira de carnaval estava à porta. Não tardaria a haver cortejos. Michael deu um passeio pelo jardim. Todas as plantas tropicais que tinham morrido tinham sido retiradas, mas as bananeiras novas já tinham folhas a irromper dos cepos escuros e mortos pela geada, e até as gardénias estavam a rebentar, largando as folhas castanhas e engelhadas e com folhas novas, escuras e acetinadas a rebentar. Os mirtilos de troncos brancos, nudosos e esguios, ainda estavam nus, mas isso já era de esperar. Ao longo do gradeamento da frente, as cameleiras estavam cobertas de flores vermelho escuras e as flores das magnólias tinham acabado de cair, cobrindo o chão de grandes pétalas cor-de-rosa. A própria casa estava a brilhar de limpa e em perfeita ordem. A tia Vivian tinha ficado com o quarto que pertencera à Carlota e Eugénia ainda ocupava o quarto ao fundo do segundo andar, junto às escadas da cozinha. Aaron dormia no segundo quarto da parte da frente, que tinha sido de Millie Dear. Michael não quis voltar para o quarto da frente e o quarto principal, do lado norte, tinha sido preparado para ele. Era bastante acolhedor, mesmo com a cama de madeira de alçados, onde Deirdre tinha morrido, agora coberta com um edredão e almofadas brancas de penas. Gostava particularmente do pequeno alpendre virado a norte, onde se podia sentar à mesa de ferro e ver a esquina da rua. Houve uma procissão de visitas durante dias. Bi foi com Lily e depois Cecília e Clancy e Pierre e Randall foi com Ryan, que tinha vários documentos para serem assinados, e foram vê-lo outros cujos nomes não se deu ao trabalho de fixar. Por vezes falava com eles, outras não. Aaron era ótimo a resolver-lhe as coisas. A tia Viv era também estranhamente eficiente a receber as pessoas, mas ele via que os primos estavam profundamente perturbados. Mostravam-se muito discretos, comedidos, mas acima de tudo, estupefactos. Não estavam à vontade na casa e às vezes mesmo um pouco nervosos. Mas Michael não. A casa estava vazia e limpa e sabia que tinham sido feitas todas as pequenas reparações, cada tom de tinta que tinha sido usada, cada pedaço de estuque ou madeira restaurado. Era a sua grande obra, desde os aljeiroses de cobre novos até aos soalhos de pinho que ele próprio colocara e dera cor. Sentia-se otimamente ali. Estou muito contente por ver que já não usa aquelas horríveis luvas, disse Beatrice. Era domingo e a segunda vez que ela lá ia e estavam sentados no quarto. Não, já não preciso delas, disse Michael. É estranhíssimo, mas depois do acidente na piscina, as minhas mãos voltaram ao normal. Já não vê coisas? Não, disse ele. Talvez eu não tenha usado esse poder corretamente. Talvez não o tenha usado quando devia e, portanto, foi-me retirado. Parece uma bênção, disse Bee, tentando disfarçar a sua confusão. Agora já não tem importância, disse Michael. Aaron acompanhou Beatrice à porta e foi por mero acaso que Michael passou ao cimo das escadas e ouviu o que ela dizia a Aaron. Ele parece ter envelhecido 10 anos. E Bee estava a chorar. Estava a implorar a Aaron que lhe contasse como é que tinha acontecido aquela tragédia. Acredito, dizia ela, que esta casa está amaldiçoada, cheia de forças do mal. Nunca deviam ter decidido viver aqui. Nós devíamos tê-los impedido. Deve fazer com que ele se vá embora daqui. Michael voltou para o quarto e fechou a porta. Quando olhou para o espelho da cômoda antiga de Deirdre, decidiu que Bee tinha razão. Parecia mais velho. Não reparara ainda nos cabelos grisalhos, nas têmporas. E o resto também estava salpicado de cabelos grisalhos. E talvez tivesse mais algumas rugas no rosto do que antes. Talvez mesmo muitas mais, especialmente à volta dos olhos. Subitamente sorriu. Nem sequer tinha reparado no que vestira nessa tarde. Viu que estava com um casaco informal, de cetim escuro, com lapelas de veludo, que Bee lhe tinha mandado para o hospital. A tia Viv tinha-o tirado para ele o vestir. Imagine-se, Michael Curry, o rapaz do Irish Channel, vestido com uma coisa daquelas, pensou. Devia pertencer a Maxim de Winter, em Manderley. Sorriu melancolicamente para a sua imagem, erguendo uma sobrancelha. E os cabelos grisalhos nas têmporas ficavam-lhe bem, hein? Davam-lhe um ar distinto. Eh bien, monsieur, disse esforçando-se por imitar a voz de Julien, que ouvira na rua em São Francisco. Até a sua expressão tinha mudado ligeiramente. Sentia que tinha alguma da resignação de Julien. É claro que aquele é que era o seu Julien, o Julien que vira no autocarro e que Richard Llewellyn vira uma vez num sonho. Não o Julien de sorriso trucista dos retratos ou o Julien das gargalhadas ameaçadoras daquele lugar escuro e demoníaco, cheio de fumo e fogo. Esse lugar não existira realmente. Desceu as escadas devagar, como o médico lhe recomendara, e foi até à biblioteca. Nunca tinha sido posto nada na secretária, desde que esta fora limpa, depois da morte de Carlota, e portanto ele tinha ficado com ela para si, e era lá que guardava o seu diário. Era o mesmo diário que ele começara a fazer na sua primeira visita a Oak Haven e tinha continuado a escrevê-lo, fazendo anotações quase todos os dias, pois era o único sítio onde podia exprimir o que realmente sentia sobre o que acontecera. É claro que tinha contado tudo a Aaron E Aaron era a única pessoa a quem ele alguma vez contaria. Mas sentia necessidade daquela relação serena e contemplativa com a página em branco, onde podia dar voz à sua alma. Era maravilhoso sentar-se ali, olhando ocasionalmente através das cortinas de renda para os transeuntes que passavam pela St. Charles Avenue para ver o cortejo de Vênus. Só faltavam 2 dias para a terça-feira de carnaval. Mas do que não gostava era de, por vezes, ouvir os tambores no meio do silêncio. Isso acontecera na noite anterior e odiara. Quando se cansou de escrever, tirou o seu exemplar de Grandes Esperanças da estante e sentou-se na extremidade do sofá de couro, mais perto da lareira, e começou a ler. Daí a pouco pensou: apareceria Eugénia ou Henri com alguma coisa para ele comer, e talvez ele comesse, ou talvez não. Capítulo 54. Terça-feira, 27 de fevereiro, noite de carnaval. Nunca acreditarei que aquilo que vi da segunda vez era uma verdadeira visão. Afirmo hoje, como afirmarei sempre, que foi obra de Lasher. Aquelas não eram as bruxas Mayfair, pois não estão aqui presas à terra, à espera de passar através da porta, embora isso talvez tenha sido uma mentira que ele lhes tinha dito durante a vida de cada uma delas, e fizesse parte do pacto que ele utilizou para conseguir a sua cooperação. Acredito que, à medida que cada uma morria, ele ou ela deixava de existir ou atingia uma sabedoria superior. E não existia qualquer intenção de cooperar com qualquer plano na Terra, quando muito foram feitas tentativas para o impedir. Uma destas tentativas foi feita quando Débora e Julián me apareceram da primeira vez. Contaram-me o plano e disseram-me que eu tinha de intervir para subverter Rowan, de forma que Rowan não fosse seduzida por Lasher e pelos seus logros. E em São Francisco, quando me disseram para voltar para casa, estavam de novo a tentar fazer com que eu interviesse. Acredito nisto porque não existe nenhuma outra explicação razoável. Eu nunca teria concordado em fazer nada de tão malévolo como ser pai da criança, através da qual aquele monstro ambicioso passaria para cá. E se eu tivesse conhecimento de tal horror, não teria acordado com uma sensação de zelo e de objetivo, mas sim preso de pânico e com uma profunda repulsa por aqueles que me tinham tentado usar. Não, foi tudo obra de Lasher. Aquela última visão alucinante de almas demoníacas presas à terra e da sua horrível e ignorante moralidade. E é claro que a pista, e não percebo porque é que Aaron não entende isso, foi as freiras aparecerem na visão, pois as freiras, de certo, que não pertenciam ali. E o sonho de Comus também não pertencia ali. Pertenciam aos meus medos de garoto. Todo aquele espetáculo infernal foi retirado dos meus medos e temores de garoto. E Lasher misturou-os com as bruxas Mayfair para me criar um inferno que me manteria morto e afogado e desesperado. Se o seu plano tivesse resultado, é claro que eu teria realmente morrido e a sua visão do inferno teria desaparecido. E talvez, apenas talvez, eu tivesse encontrado a verdadeira explicação numa vida futura. No entanto, é-me difícil pensar nessa última parte, pois não morri. E o que tenho agora, valha o que valer, é uma segunda oportunidade para deter Lasher, pelo simples facto de estar vivo e de estar aqui. Afinal de contas, Rowan sabe que eu estou aqui e não posso acreditar que todos os vestígios do amor de Rowan por mim tenham morrido. Não coincide com o que me dizem os meus sentidos. Pelo contrário, Rowan não só sabe que estou à espera, como quer que eu espere. E foi por isso que me deu a casa. Pediu-me à sua maneira para ficar cá e continuar a acreditar nela. No entanto, o meu pior receio, agora que aquela coisa ambiciosa está na carne, é que faça mal a Rowan. Chegará uma altura em que deixará de precisar dela e tentará livrar-se dela. Só posso esperar e rezar para que ela o destrua antes de chegar a essa altura. Embora quanto mais reflita sobre tudo isto, mais me apercebo como será difícil para ela fazê-lo. Rowan tentou sempre avisar-me de que tinha uma propensão para o mal que eu não tinha. É claro que não sou o ser inocente que ela imaginava. E ela não é verdadeiramente má. O que ela é brilhante e puramente científica. Está apaixonada pelas células dessa coisa. Sei que é de um ponto de vista puramente científico e que as está a estudar. Está a estudar todo o organismo e o seu funcionamento e como se move no mundo, concentrando-se sobre se é ou não uma versão aperfeiçoada de um ser humano e, se sim, o que é que esse aperfeiçoamento significa e como é que poderá, eventualmente, vir a ser usado para o bem. Francamente, não percebo. Por que é que o Aaron não consegue aceitar isso? É extremamente compreensivo, mas persiste em não tomar posição. A Talamasca é mesmo um bando de monges. E embora ele esteja sempre a pedir-me para ir para a Inglaterra, isso não é de todo possível. Nunca conseguiria viver com eles. São demasiado passivos e excessivamente teóricos. Além disso, é absolutamente essencial que eu espere aqui por Rowan. Afinal de contas, apenas passaram 2 meses. E Rowan pode levar anos a resolver isto. Rowan só tem 30 anos. E hoje em dia isso é ser muito novo. E conhecendo-a como eu a conheço, sendo eu a única pessoa que realmente a conhece, estou convencido de que Rowan acabará por seguir a direção da verdadeira sabedoria. Portanto, esta é a minha história do que aconteceu. As bruxas Mayfair, enquanto convênio preso à terra, não existem nem nunca existiram. E o pacto era uma mentira. E as minhas primeiras visões eram de seres bons que me mandaram aqui na esperança de pôr termo a um reino do mal. Estarão agora zangados comigo? Ter-me-ão repudiado por eu ter falhado? Ou aceitarão que eu tenha tentado, utilizando os únicos instrumentos de que dispunha? E será que talvez vejam o que eu vejo, que Rowan voltará? E que a história não terminou? Não posso saber, mas sei que não existe o mal à espreita nesta casa, que não existem almas a pairar nas suas salas. Pelo contrário, sente-se que a casa está maravilhosamente limpa e luminosa, exatamente como eu queria. Tenho examinado lentamente os sótãos e encontrado coisas interessantes. Encontrei todos os contos de Anta, que são fascinantes. Sento-me no terceiro andar a lê-los à luz do sol que entra pelas janelas e sinto Anta à minha volta, não o fantasma, mas a presença viva da mulher que escreveu aquelas frases delicadas, tentando dar voz ao seu sofrimento e à sua luta e à sua alegria por ser livre durante tão pouco tempo em Nova York. Quem sabe que mais lá encontrarei? Talvez a autobiografia de Julian, escondida atrás de uma viga. Se ao menos eu tivesse mais energia, se ao menos não tivesse de fazer tudo tão devagar e dar uma volta pela propriedade, não fosse tão cansativo. É claro que é o sítio mais encantador que se pode imaginar para passear, sempre soube isso. O antigo roseiral está a ficar magnífico com estes dias quentes. E ontem a tia Vive disse-me que sempre sonhou em ter rosas para tratar quando fosse velha. e que a partir de agora cuidaria delas, que bastava que o jardineiro lhe desse alguma ajuda. Parece ter-se recordado da velha Miss Bell, que cuidava destas rosas no passado, e tem-lhe estado a encher a cabeça com os nomes das várias espécies. Acho maravilhoso ela sentir-se tão feliz aqui. Eu próprio prefiro as flores mais selvagens, menos tratadas. A semana passada, depois de voltarem a pôr as redes no antigo alpendre de Deirdre e de eu ter arranjado uma nova cadeira de balanço para lá pôr, reparei que a Madre Silva estava a começar a cobrir, com toda a força, a nova cerca de madeira e o ferro forjado, exatamente como quando cá chegámos.